segue outra trilha, chamando a família, começa a dizer: eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia, por terras alheias nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, ai pro meu peitinho nós torna a voltar. E vende seu burro, o jumento e o cavalo, em pé mesmo galo venderam também. Pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Em um caminhão ele joga a família, chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora, lhe bota pra fora da terra natal. E o carro já corre no topo da serra, olhando pra terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partido de pena, de longe da cena, adeus meu lugar. E no dia seguinte já tudo empatado, e o carro embalado, veloz a correr. Tão triste coitado, falando saudoso, o fio choroso exclama dizer: de pena e saudade, meu pai, sei que morro, meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta, mãezinha e meu gato, com fome sem trato, e me vai morrer. E a linda pequena, tremendo de medo, mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô, meu pé de roseira, coitada, ele seca, e minha boneca também lá ficou. E assim vão deixando com choro e gemido o berço querido, céu lindo e azul. O pai pesaroso nos fios pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Chegou em São Paulo sem cobre quebrado, e o pobre acanhado percura um patrão. Só pecar estranha de estranha gente, tudo é diferente do caro torrão. Trabalha 2 anos e 3 anos e mais anos, e sempre nos planos de um dia voltar. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo, é sofrer sem parar. Se arruma notícia das bandas norte, tem ele por sorte o gosto de ouvir. Lhe bate no peito saudade de moio, e as águas nos olhos começam a cair. Do mundo afastado, ali vive preso, sofrendo desprezo, devendo ao patrão. O tempo rolando, vai dia e vem dia, e aquela família não volta mais não. Distante da terra tão seca, mas boa, exposto a garoa, a lama e o pau. Meu Deus, meu Deus, faz pena o nortista tão forte e tão bravo, viver com o escravo no norte e no sul. Ei, seu Luiz Gonzaga aí, pega pesado, porque o coração dói e não tem para onde correr. Não. Vem cá. Ei, aí tá certo. Chama o seu Luiz mais um pouquinho, por favor. Seu Luiz! Seu Luiz! Chama o Gonzaguinho aí, seu Luiz. Pra gente continuar aqui. Menino, que coisa... Pra quem foi pro meu parceiro Genivaldo Alves. Falamos músicas pra Ana Lúcia, curtindo a gente. Mandar um abraço especial pra Felipe lá no Rio de Janeiro. Dê um alô aí pra Felipe. Aí não pode, né, Felipe? Relaxa. Mas obrigado a você do fundo do coração pelo carinho e pelo tempo disponibilizado em curtir a nossa live aqui. Beleza, sim, igual. Adriano do Povo. Adriano, onde você arrumou esse cantor que grita? Eu sei muito bem. Maria Trajano também curtindo nossa programação, pediu música. O MacGyver curtiu Zezé de Camargo e Luciano. Meu xodó é meus amor. Ela me acompanha pelos cantos onde eu vou. E é companhia de qualidade. É de confiança e tranquilidade, mano. Tenha mais vergonha, tenha maior respeito. Não, mãe. Ela não se engraça com qualquer sujeito. Mas com esse molejo, com esse tempero. Você não compra, nunca guarda o seu dinheiro. Mas ela é cobiçada em todo esse sertão. Essa véia é minha vida e eu não largo, não. Essa véia é minha vida e eu não largo, não. Essa véia é minha vida, vendo não, senhor. Essa égua eu não vendo, não troco, nem dou. Rapaz, você é casado com essa égua? Eu não sou não, meu velho. Quer dizer que não troca? De jeito nenhum. Não vende. Ah, pois. Não empresta. Deus o livro. Deixa dar a voltinha. Vai dar a voltinha no Trivoli. Não pode nem encostar. Não, se encostar dá choque. Vê se tá uma por aí, vê se... Agora, seu Luiz. Olha como ele tá afogadinho. Ô, fidelidade. É sim. Do seu talento, filho. Tá bem. É meu xodó, é meus amor. Ela me acompanha pelos cantos onde eu vou. É companhia de qualidade. É de confiança e tranquilidade. Ela não tenha mais vergonha, tenha mais respeito. Calma, ela não se engraça com qualquer sujeito. Mas com esse molejo, com esse tempero. Você não compra, nunca guarda o seu dinheiro. Mas é que ela é cobiçada em todo esse sertão. Essa véia é minha vida e eu não largo, não. Essa véia é minha vida e eu não largo, não. Essa véia é minha vida, vendo não, senhor. Essa égua eu não vendo, não troco nem dou. Pronto, eu também não. É por isso que eu vou um rápido intervalo comercial e volto já. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro, informa o nosso prefixo. ZYD794, 99FM. Precisa de dinheiro para começar ou melhorar seu negócio? Com o Sebrae Sergipe, você garante um contato mais próximo com uma série de instituições parceiras que podem fornecer o crédito necessário para te dar aquela ajudinha. Sabe a melhor parte? O atendimento é online ou presencial e completamente gratuito. Ligue para 0800-570-0800 e faça seu agendamento. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais comodidade pra você. Muitas compras, diversão e lazer. Shopping Peixoto, perto de você. Tem comodidade, é fácil pra estacionar. Vem pro Shopping Peixoto. Shopping Peixoto. É diversão garantida pra toda a família. Shopping Peixoto, perto de você. Maior centro de compras e lazer da região. Shopping Peixoto, em Itabaiana. Vem comigo viver essa aventura. Coringuitos é gostoso demais. É crocante, saboroso, é Coringuitos. Um mundo de aventuras e muito mais. Requeijão, cebola e salsa, presunto, parmesão. E sabor de churrasco pra comer de montão. Traz mais Coringuitos, traz mais Coringuitos. Mais Coringuitos pra mim, traz mais Coringuitos. Mais um lançamento Coringa. Itabaiana se consolida como a verdadeira capital do interior de Sergipe. Segundo o mais recente censo do IBGE, nosso município conta com 113.439 moradores. A cidade que mais cresceu economicamente nos últimos anos, agora se firma como a maior população. E a Câmara Municipal tem sua marca nessa conquista, com a aprovação de leis que garantem investimentos e políticas públicas de qualidade. Câmara de Itabaiana, Casa das Leis, Casa do Povo. A Nova Revista, agora também no rádio. A Nova Revista. Todos os sábados, a partir das 11 da manhã. Apresentação, Jair da Nova Revista. A revista mais completa de Sergipe. Oferecimento. Restaurante Pizzaria Itamares, funcionando todos os dias da semana. Avenida Doutor Luiz Magalhães, em Itabaiana. Acesse nosso Instagram, @Itamares. Plano de Assistência Social Dortas, o melhor plano do estado de Sergipe. Avenida Ivo de Carvalho, 268, Centro, Itabaiana. Lança Moscap, trabalhamos com peças, acessórios, mecânica em geral, troca de óleo rápida e vidro. Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1536, em Itabaiana, Sergipe. Caribe Joias, com grandes novidades para você. Rua Augusto Bainar, 141, Itabaiana, Avenida Doutor Carlos Filho, em Aracaju. Telefone 3211-3467. A revista mais completa de Sergipe. Princesa FM. Compre o presente do papai no supermercado Messias Peixoto. A maior variedade em presente para o Dia dos Pais. Bicicletas, aparelho de som, rádio portátil, máquina de cortar cabelo, barbeador, notebook no Messias Peixoto. E tem mais, calculadoras, furadeira, maquita, capacete e muito mais para o Dia dos Pais. Já sabe, né? O melhor presente está no supermercado Messias Peixoto. Aceitamos todos os cartões. Largo José do Prado Franco e no Shopping Peixoto em Itabaiana. A Casa Barbosa tem a melhor sugestão para você. E no valor exato do seu orçamento. São confecções femininas, masculinas, adulto e infantil. Cama, mesa, banho, móveis e artigos de decoração. Sapatos, chinelos rasteiro, colcha casal francesinha, jogo de cama três peças, toalha de banho, camisola e baby doll. Vá correndo a Casa Barbosa. Casa Barbosa, a loja que veste você e o seu lar. Clínica Vitar. Viver bem é viver mais. Informa o prefixo da nossa emissora. ZYD 794, 99 FM. Muito se fala do novo, no que pode acontecer daqui para frente. Na verdade, nos preparamos para o que der e vier. O que você preparou para você? Não deixe nada para amanhã. Retome seus sonhos, seus objetivos. Dê um chute na rotina. Faça isso agora. Priorize você. Pratique a vida. Clínica Vitae. Viver bem é viver mais. Ai, ai, ai, ai. Que saudade de Anguera. Programa Apenas Urgentes, o terço de Nossa Senhora, com o Grupo São José de Oração, das 18 às 19 horas. Participação especial, Everton Souza. Oferecimento, Tatu Pneus, você no caminho certo. Venda de pneus novos e usados e serviços de borracharia. Avenida João Teixeira, 641, Itabaiana. Organização Luzia de Porte e Tatu. Casa da Carne São Mateus, Rua Campo do Brito, 103, Itabaiana. Gordinho Automóveis, compra, venda, troca e financiamento. Avenida Líbio Tavares, 4692, Itabaiana. Frigorífico Hipercarne, Rodovia Francisco Teles, Povoado Canário, em Itabaiana. Bahia Renderig, produtos de alta qualidade. Acesso BA 515, quilômetro 5, Lustosa, Teodório Sampaio, Bahia. Casa da Carne JRN, corte bovino e derivados. Avenida Manuel Francisco Teles, 396. PASP, Plano de Assistência Social Peixoto. Rua General José Calazans, 586. Cortume Souza Limitada. Rodovia Rosendo Ribeiro, 170, quilômetro 8, São Domingos. Adora Pet, fabricação de alimentação para animais. Estética Automotiva Santos, Avenida Leandro Maciel, saída para Nossa Senhora Aparecida. Organização de Yuri e Josiane. Esquina da Carne Mesquita, açougue e hortifruti. Rua 28 de agosto, 1654, bairro Marianga. Organização Bilo e Família. 99,3 MHz. O tempo todo, nesta estação. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado. Ouvindo a sua rádio. No 99 FM. Top Music 99. Aê, seu Luiz, aí pega pesado. Tudo alto. Ele tá vivo, pode não tá morto. 17 horas, 41 minutinhos, 17h41. Chama que é bom! Morto, ele tá vivo, pode não tá morto. Viva meu padinho! Viva meu padinho! Viva meu padinho! Se surrumam! Viva meu padinho! Viva também Frei Damião! Viva meu padinho! Viva meu padinho! Se surrumam! Viva meu padinho! Viva também Frei Damião! Em todos os anos, setembro, novembro, no Juazeiro! Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um roeiro. Morrer meu padrinho, de bucho cheio, barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Olha lá! Eita, minha Nossa Senhora do Céu, deixa o locutor se empolgar não. Ô Marília! Você tá aí no céu, mas é Luiz Gonzaga, mas a galera pediu pra você cantar, então você cante, viu? A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele. Quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa. Quem quiser me amar, dá-me mais ou menos essa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, Boa Vista. Aqui não. Igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa. Quem quiser me amar, quem vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Só vocês assim mesmo. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Natanzinho, ó, tá escutando fora, está. Boa americana, hello girls. Isso é grandão vaqueiro, menino. É o Natanzinho. Onde tiver um irmão dele, pode me chamar, viu que eu vou. Roda americana pro seu vaqueiro. Vai, grandão vaqueiro. Conheci uma americana lá na vaquejada. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Ai, na minha cabeça ela só queria forró,

O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai. Meu cavalo é show. Chega na escuta, o touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal. Eu me deixo na cela e meu cavalo sai. Chamou na caiota e o touro cai. E a galera grita em voz alta: eita, cavalo show, papai. O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai. Meu cavalo é show, papai. O meu cavalo é show, papai. Bora, meu Zé. Big Show FDC. Aquele abraço dele, gravações. Big Show FDC. Oh. Eu digo assim. O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Quem tem cavalinho não é de brincadeira, não perde uma carreira, com medo e touro cai. É maço na porteira e tem os pés ligeiros. Pode chamar sem medo que a pancada é pra trás. É pá, é prancha, é pá, é show, papai. O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai. Meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show. Meu cavalo é show, papai. De pronta a ponteira, só dá 99 FM. Alô, meu prefeito Varã Pereira, papai. Coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tenho a vida, minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento e esse medo de perder você que eu amo. Me faz tão frio e indiferente a situação. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, convoquei a minha dor. O quarto escuro do meu ego sem resposta. Não acredito que conheci você a caso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho pra me mostrar que não sou nada sem você. Emoção apaixonada. Ei, Goiânia, eu gosto do povo bonito, hein? São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor. Apostadores da nossa grande dor. Metade amigo que aplaudimos é fora. Somente o amor de corpo e alma pra vencer essa batalha. Seguimos juntos pra quebrar esta muralha e receber das mãos divinas o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. Um quarto escuro do meu ego sem resposta. Não Estecadinho do Lobinho! Chame! Bom, nada melhor do que deixar esse recado pra Dalgis aí. Aliás, pra Edinalva, né? Wesley Safadão, Léo Magalhães, Mano Walter, Eduardo Costa. Falamos muitas músicas aqui nessa última sequência do programa de hoje. A gente agradece do fundo do coração a todos vocês, né? Mas antes aqui, dizer para quem foram a última sequência de músicas. Meu parceiro Luquinha, Zé Lucas curtindo nossa programação. O Rogério Pereira também ligadinho conosco. José Nunes pediu e curtiu música do Mano Walter. João Bosco direto. Você vai ver. Da Baixada Santista lá em São Vicente. Mandar um abraço pro meu retratista que nunca mais entrou em contato comigo, mas eu sei que ele tá curtindo o programa. Lula Elson. A minha irmã Denise Rezende que pediu Léo Magalhães com Roberta Miranda. Músicas também para Mari Oliveira. Bom, assim a gente vai deixando vocês. O coração já cheio de saudades, mas esperançoso em poder encontrar cada um. Amanhã, a partir das 17 horas, com mais um Top Music 99. Continuem conosco. Na programação da FM Princesa está chegando. Apelos urgentes, o Santo Terço. Fiquem com Deus. Ótima noite de descanso. Fui! Agora já é tarde para falar. Arrependimento, pra você só lamento. Agora chora todo santo dia, com saudade da família. Eu vou falar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver, que a traidora foi você. Força e coragem.

PASP, Plano de Assistência Social Peixoto, Rua General José Calazans, 586, Cortume Souza Limitada, Rodovia Rosendo Ribeiro, 170, quilômetro 8, São Domingos. Adora Pet, fabricação de alimentação para animais. Estética Automotiva Santos, Avenida Leandro Maciel, saída para Nossa Senhora Aparecida. Organização de Yuri e Joseane. Esquina da Carne Mesquita, açougue e hortifruti, Rua 28 de agosto, 1654, bairro Marianga, organização Bilo e Família. 99,3 MHz. O tempo todo, nesta estação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Boa noite para os devotos de Nossa Senhora. E agora, neste momento, nós vamos rezar o Santo Terço e estamos aqui com o nosso irmão seminarista José Valdo. Boa noite, José Valdo, como vai você? Boa noite, seu Fernando, tudo bem com o senhor? Tudo bem, em nome de Jesus. Amém. E agora o seminarista vai ler o Evangelho de Mateus. Pode ir. Do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestido-se de cilícios e coberto-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso será erguida até o céu? Não, será jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro amigo Fernando, todos os nossos irmãos que nos acompanham pela FM Princesa, neste momento dirijo-lhe algumas palavras muito breves, mas com um coração muito feliz de estar aqui hoje nesse momento com vocês, rezando esse texto, pedindo a Deus pelas necessidades, pelos momentos que cada um passa e por aquilo tudo que nós temos no nosso coração. Vejamos. O Evangelho de hoje fala da realidade do milagre. O milagre é, com certeza, algo extraordinário que acontece na nossa vida e algo que não se explica de forma científica, de forma natural. O milagre é o sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa história, no nosso modo de agir. Mas será que todo o segmento daqueles que se colocam no caminho de Jesus Cristo é apenas porque viram e realizaram milagres? Não. A fé não é isso. A nossa fé tem que ser uma fé capaz de gerar milagres, não uma fé de milagres. Porque quando nós acreditamos apenas porque estamos observando, vendo, sentindo, a nossa fé ela vai como precisando ter sempre essas ações extraordinárias. E é pelo contrário que Jesus coloca no Evangelho hoje. É uma fé capaz de gerar, ou seja, antes de eu ver o milagre acontecer, eu já tenho fé. Antes de eu ver o sofrimento terminar, eu já tenho certeza que ele terminou. Você nesse momento que está nos ouvindo, rezando conosco, com certeza tem muitos sofrimentos, muitas dificuldades, muitas tribulações na vida. E o Evangelho vai nos mostrar isso, que neste momento, todos aqui reunidos, a gente já começa a acreditar que esse milagre na sua vida já aconteceu. Isso é a nossa fé. Mesmo nesse momento de dificuldade, como já falei, a gente olhar para a frente, olhar para o sentido maior da nossa vida, que é Jesus Cristo, e vencer. Porque todos os sofrimentos presentes na nossa vida servem para a nossa santificação e para que um dia, todos nós, junto com Cristo, possamos estar no céu, bendizendo e louvando o seu nome. Por isso, meus irmãos, volto a repetir, não queremos ter uma fé de milagres apenas, mas uma fé capaz de gerar milagres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado nossa Mãe Maria Santíssima.

Vamos rezar também para o nosso seminarista aqui presente, para o Roberto, nosso companheiro de fé. Tem ouvinte? Alex, tem ouvinte? Alex, tem ouvinte? Tem... Alô, boa noite. Boa noite. Com quem falo? É Silvio. Silvio, você vai dar início. Quer dar suas intenções? Fica à vontade. Quero agradecer a Deus por meu dia de vida. Quero rezar pela paz da minha casa. Deus me dê muita força e coragem, sabedoria para vencer as tribulações que vem dia a dia. Já pela Maria Fátima Santana Góes, meu filho Silvani família, meu filho Roberto família, meu filho José Maria família, meu filho Ricardo família, Clécia me subir família, Ginaldo Alimento família lá na Muito Bonita. Já por Dona Rosa Luciana e Carlos de família, ela tinha aparecido. Já pelo Ministério da Doença e por Vato Conceição de família. Já por milhões de famílias lá em São Paulo. Já por Beto Cemitério de São José Glória e família. Já por compadre Neidinho, com a 25, da área de sono, do lado do Gamileiro. Ministro de Glória e família. Já por Maria do Povoado Serra em família. Já por Fátima e família lá no Itabim. Já por todos os ouvintes desse horário. Já por todos que arruinam a missão do grupo São José. Já pelo grupo do Senhor André, porque o grupo do Senhor da Conceição. Já por todos nós que fazemos parte do São José. Já por você, Carlinhos, com toda a sua família. Everest e família. Zé Henrique e família. Ademir e família. Por essa pessoa que está aí hoje com você aí, família. Por Alex e família. Dona Cíntia Paulo Bahia e família. O Erquim Ribeiro e família. O Vanessa Ribeiro e família. Todos que estão doentes. Tanto nos hospitais, como no leito das suas casas. Amém. Oi, a todos do Grupo São José. Bruna, deixo as intenções do Santo Terço de hoje por mim, minha saúde, por minha família, pela conversão e libertação da vida de Alcides, por Edinalva e família, por todos vocês daí da rádio, pelos que estão ouvindo o programa, por aqueles que não estão ouvindo, pelos doentes, pelos agonizantes do dia, pelos padres, pela igreja, por todos do mundo inteiro. Amém. Vamos agora ouvir a mensagem de texto. Também recebemos a mensagem da senhora Ana, do bairro da Torre. Ela aqui pede oração pela família, por todos os necessitados, por Maria do Carmo e por todos que estão escutando a nossa rádio. Rezemos junto e com comunhão com Nossa Senhora, o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Seu Silvio. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e aumentai a nossa fé. Convertei os pecadores, dai-lhes a paz ao dom do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, por aquele que não recorre a vós. Glorioso São José, rogai por nós que abençoai nossas famílias. Jesus, Maria e José, a nossa família você. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Quero agradecer ao seu Silvio que deu início, que o bom Jesus te dê a graça da paz. Boa noite para o senhor, para toda a sua família. Bom descanso e tenha uma quarta-feira abençoada por Deus. Amém, para todos vocês que estão no estudo. Amém. Segundo mistério, a flagelação de Jesus. Nesta dezena, rezemos por todos os flagelados da nossa sociedade, por aqueles que sofrem fisicamente e espiritualmente, e por aqueles que fazem papel de algozes. Bom, também, aquele que anda com Deus se torna diferente de outras pessoas. Ele se manifesta a própria vida do Senhor e na sua história da vida. Nós vamos rezar nesse segundo mistério, por Léa, João Leno, por Genivaldo e Maria de Noel. Vamos rezar também para a direção da rádio, por Júnior, por Alex e por Roberto. Vamos falar com o ouvinte. Alô, boa noite, com quem falo? Alô, Dona Finha. Dona Finha, só vai dar início. Pode deixar suas intenções. Quero sim. Reze para a minha saúde, para a saúde do meu esposo, de meus dois filhos, filhas e filhos adotivos, para a minha nora, meus netos, meu bisneto, por todos vocês que fazem parte do grupo São José, por você, Fernando e família, por Zé Henrique e família, por culpada Denise família, por Herbert e família, por o dono da rádio, pelo diretor, por Alex e família, por toda, a cada uma daquelas pessoas que ajudam na missão do Grupo São José, que Jesus abençoe, pelos padres, pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo bispo, pela nossa Igreja Católica, por a Convenção dos Pecadores, por todas as almas do purgatório, rezo por Dona Liette lá em Simão Dias, rezo por Joãozinho Mototaxi de família, por 10 família, por todas essas pessoas que me pedem oração, em especial por uma mulher que eu encontrei hoje, bem angustiada, com problema com o filho, que Jesus abençoe ela e dê muita força para superar todos os problemas e dificuldades que ela está passando. E pelo Papa Francisco e por todos aqueles que se encontram doentes nos leitos dos hospitais e nas suas casas. Amém. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Éfito. Aqui é Sueli, da Romana de Oliveira. Gostaria de deixar minhas intenções por mim, por minha família, pelas famílias de meu pai, por todos vocês aí da rádio, por Fernanda, pelas pessoas daqui da rua que eu moro, pelo Corpo Nascente da Conceição, pela uma vizinha minha, que desceu a saúde eterna da Dona Rivanda, pelo Corpo Nascente da Conceição, por meu primo, por seu pai e minha mãe, e por minha tia, que hoje está fazendo 4 anos e 2 meses de morta, minha tia Maria, que Deus possa dar uma tela limpando o lugar, junto com a família eterna. Também rezamos pelas intenções da senhora Marília, do povoado Alagadiço, que gostaria de oferecer esse texto para o seu esposo Adelmo, sua filha Yasmin, sua mãe Bernadette, seu pai José

Nesta dezena rezamos por todas as pessoas feridas em sua dignidade e em sua carne, e por aquelas que colocam a sua própria honra acima de todas as coisas. Andar no caminho do Senhor é andar no bom caminho. Então, nesse terceiro mistério, nós rezamos por Arnaldo, irmão de Catarino, do final de Catarino. Rezamos também pela direção da rádio, por Júnior. Também vamos rezar por Dona Erivalda, em Agrovila. Rezamos também para o seu Silvio, Dona Silvânia, Cassinha, Jô, Branca, Lourdes, Tetê, Ana Lúcia. E rezamos também por todos aqueles que pediram nossas orações, por Júnior e por Ginivalda e por Fabrício, por Tereza, por meus três filhos e por todos os que estão precisando de oração. Vamos falar com o ouvinte? Áudio, vamos para o áudio. Boa noite, Fernando. A intenção do texto hoje eu peço pela minha saúde e a saúde dos meus três filhos, Alberdan, Ninho e Janleno. E também pelos meus três netos, Valentina, Jéssica e Neto. E peço também pelas minhas duas noras, Gilza e Alia. Peço também pelas minhas vizinhas, Marieta, pela saúde de Marieta, a saúde de Claudete, Bel, Tereza, Fabrício, enfim, todos, Dona Josefa, todos meus vizinhos, tá bom? E peço por você, pela saúde de vocês, de todos vocês aí da rádio, que Deus abençoe. Obrigado. Para a mensagem de texto. Muito bem, acabamos de receber uma mensagem de texto da senhora Veridiane. É Veridiane. É. Ela oferece esse santo texto hoje pela intenção de São Bento, pela proteção do seu relacionamento, para aquele das invejas e das calúnias, pela proteção de toda a sua família, por todos os ouvintes daqui do povoado Carro Quebrado e pela saúde de seus pais, Edivaldo e Joselita, meus irmãos e sobrinhos, por todos vocês do Grupo São José, por Fernando, José Henrique, Ademir e Everton, por Alex e por todos aqueles que estão no estúdio da rádio e por Ninha e família no povoado Gado Bravo do Norte, pela saúde de Theo, que faz 7 dias que está na UTI. Que Deus derrame suas graças e misericórdia sobre esta criança. Amém. Rezamos também por Claudete. Rezamos junto e comunhão. Tem ouvinte? Alô, vamos falar com o ouvinte. Boa noite. Boa noite. Com quem falo? Elivelto, Senhor da Glória. Elivelto, aí você vai deixar as intenções, fica à vontade. Vou deixar as intenções para com a Zitinha, minha cunhada, que são meu irmão e família, com o padre Silvana Aparecida, meu filho Everton, de São Cristóvão, Itabaiana, meu filho Clever, meu sobrinho Gordo com a esposa e aqueles que se encontram peregrinando no hospital. Amém. Pai nosso que estás em céu, santificado seja o vosso nome. E a nossa, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai, Santo Padre, e aumentai a nossa fé. Convertei os pecadores, e dai-nos a paz e o dom do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por aqueles que não recorrem a vós. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a vossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a vossa família vossa é. Glorioso São José, rogai por nós. E abençoai a nossa família. Quero agradecer a Eliverto, que deu início, que o bom Jesus te dê a graça da paz. Boa noite, bom descanso para você e toda a sua família. E tenha uma quarta-feira abençoada por Deus. Amém. No quarto mistério doloroso, nós contemplamos a subida dolorosa ao Calvário. Contemplemos Jesus carregando a pesada cruz até o Monte Calvário. Nesta dezena, rezamos por todos os que não entendem e não aceitam a sua cruz como caminho de redenção. Então, vamos rezar também nesse quarto mistério. Vamos dar para o Júnior, que está aqui presente conosco, e vamos rezar também pela direção da rádio. Vamos rezar também por Branca, Jô, Lúcio, Tetê, Ana Lúcia, Tonho, meu irmão, Ana, aí no bairro da Torre, Dona Finha, seu Silvio, e por todos os ouvintes, por Dona Erivalda aí na Grovila, e por Zé Henrique, também rezo também por Dona Erivalda aí no bairro, na Grovila. Vou rezar também por Ademir, que está em missão, hoje está em Feparo, está lá cumprindo a sua missão. Que Deus te abençoe, Ademir. Que Nossa Senhora de Anguera te dê a graça da paz, saúde para você enfrentar todos os obstáculos da vida. E nesse momento, peço que Nossa Senhora te cubra de bênção para você e a equipe de Nossa Senhora de Anguera. E também rezo novamente pela saúde de Everton, Marco Everton, Ana, e por toda a família de Everton, que amanhã, com as graças de Deus, está aqui junto com você, Ademir, rezando o texto de Nossa Senhora. E rezo também pela minha saúde, pela saúde de Alex, pela saúde de Roberto. E vamos agora, andar humildemente com Deus é andar na dependência dEle. É andar com seu coração voltado para Ele. Vai deixar suas intenções não, Roberto? Pode deixar suas intenções. Muito bem. Eu quero oferecer o quarto mistério a todas essas pessoas que fazem o acessório Santa Teresinha. Que Jesus ilumine, que Jesus dê o dom da união, da paz no coração de cada um deles. Quero oferecer também a todos os cursilistas e quero oferecer também a todos os membros do grupo Terço dos Homens e das Mulheres da Capela de São Francisco. Amém. E também na próxima sexta-feira, a Santa Missa será na rua Antônio Manuel de Oliveira, 496, na casa de Josimar. Todos estão convidados para a Santa Missa, sexta-feira. Não vai haver Terço dos Homens e Terço das Mulheres na Capela de São Francisco. Vai ter a missa na rua Antônio Manuel de Oliveira, 496. Todo o povo está convidado. Vamos falar com o ouvinte. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem falo? Maria do Povoado Fernando. Só vai dar início, Maria. Quer deixar os netos, fica à vontade.

agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e aumentai a nossa fé. Convertei os pecadores e dai-nos a paz ao dom do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por aquele que não recorre a vós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. São Roque, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós. Santo Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Quero agradecer a Dona Maria de Serrinha, que deu início. Que o bom Jesus te dê graça da paz. Boa noite para a senhora, para toda a sua família. E tenha uma quarta-feira abençoada por Deus. Amém, Fernando. Que Deus proteja vocês todos aí. E pela minha, eu quero deixar as intenções também para os meus vizinhos. Amém. Amém. Nosso quinto mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Contemplemos a crucificação e morte de Jesus Cristo no alto da cruz. Nesta dezena, rezamos pelas vítimas dos acidentes, catástrofes e principalmente pelas crianças que foram mortas no ventre de suas mães. Rezamos pedindo perdão e fazendo expiação. Ofereço para você com a sua família, para Fernando, para Alex, para Aldenir, para Everton com a família, para todos que estão ouvindo em Santo Texto nesse momento, para a senhora que me pediu ajuda ontem. Que... Boa noite, Everton. Eu sou Nacima do povoado Candeia. Quero oferecer a intenção desse Deus por a minha saúde, pela saúde do meu esposo, por as minhas três filhas, por os meus três netinhos, por todos os meus irmãos, minhas irmãs, por todo o Grupo São José, por Everton em família, Caneja em família, Ademir em família, Fernando em família, Dona Fia em família, Comadre Vera em família, Dona Maria do Povoado Serrinha em família, por todos os meus vizinhos, por todo o Povoado das Candeias, por todo o Imote Bonita, todo de Pai Mandu. E por todos que estão doentes nos hospitais, e todos que não têm o pão de cada dia para comer, que Deus dê o pão de cada dia, que nunca sapara e nunca falte na sua mesa. Boa noite, amigos do Grupo São José, do Grupo Nossa Senhora da Conceição. Hoje eu quero agradecer por mais uma semana que está iniciando e por muitas que virão. Que Deus abençoe a todos nós e que Deus nos dê muita paz, muita saúde e muita luz para seguir. Amém. Eu vou também rezar também por Dete, a mãe de Cristo, por Leia, por João Leno, pela minha saúde, por Zita e Holanda, rezar também por Renato, Zefinha, Creuza e todos aqui da direção da rádio É Princesa FM. Também vamos ouvir o nosso seminarista. Então, Sr. Fernando, também rezamos pelo pessoal que faz ali a Casa da Farinha, né, do Beiju. Daiana, Elânia, Érica, Williane, Nice, Edna, Maria Cecília, Maria Isadora, Maria Yasmin, Emily, Pedro Guilherme, Ana Kelly e toda a família de Natália do Beiju. Então, nosso forte abraço, nossa oração por vocês e pelo trabalho que vocês realizam. Também rezo de modo muito particular por nossa querida paróquia de Santo Antônio de Almas, da nossa cidade de Itabaiana, para que continue sempre sendo exemplo de evangelização e missão nas suas terras. Também aproveito o ensejo para, diante disso tudo, rezar pela vida do Sr. Fernando, agradecer por esse convite, para que Deus o conceda muitos e felizes anos na sua missão. E também rezo, e Nossa Senhora disse ao servo do faça tudo o que ele disser. Nossa Senhora é espetacular, né? Nossa Senhora

e depois deste desterro, mostrai, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A nossa posição está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Estamos reunidos e permanecemos unidos em família com São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer ao nosso seminarista José Valde. Na próxima, eu quero convidar o nosso padre Marco Rogério, para que ele venha aqui no programa de Nossa Senhora rezar junto conosco, o nosso seminarista. Agradeço a você. Tem alguma palavra, pode falar aí. Eu que agradeço, Fernando, a atenção, este momento. Talvez em outros momentos também retorne aqui para rezar com vocês. Não, você vai vir mesmo. A todos os ouvintes, né? Que rezam esse texto, seja saindo do trabalho, voltando para casa, preparando o jantar. Que sempre rezem, se coloquem na mão de Deus, porque só Deus nos sustenta em tudo que nós temos e somos, na nossa vida, na nossa caminhada. Então fiquem com Deus e um forte abraço a todos. Então amanhã, com a graça de Deus, neste mesmo horário, quero que vocês participem. A mãe que está aqui presente, Everton de Souza, junto com o nosso querido Ademir e sua família, Ademir. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Espero que todos amanhã, nesse mesmo horário, todos liguem para cá. Convide um vizinho seu para participar do texto. Não deixe de participar. Convide um que você está evangelizando. Boa noite para todos e até amanhã com a paz do Senhor. Boa noite. Obrigado. Saudades de Anguera. Você acabou de ouvir o programa Apelos Urgentes com o Grupo São José de Oração, aqui na Princesa FM 99.3. A voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 18 de julho de 2023. E vamos ao destaque do dia, proteção da Amazônia. Após encontro com líderes latinos e europeus, presidente Lula diz que foco agora será projeto de preservação da floresta com países amazônicos. Unindo soluções ambientais e sociais. O que a gente quer compartilhar é a exploração científica da riqueza da biodiversidade, sobretudo para a gente tentar pesquisar como melhorar a vida do povo que mora na selva. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Oportunidade no serviço público. O governo autoriza concurso para preencher mais de 3 mil vagas no Executivo Federal. Cleide Lopes. Os novos servidores vão atuar em 22 órgãos e vários ministérios. E a nossa entrevista do dia, vamos falar de educação. A gente recebe a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba. Ela vai falar da liberação de recursos para obras em creches e escolas e também para alimentação escolar. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Meio ambiente, importância da Amazônia e os programas Desenrola e Mais Médicos foram os principais temas do programa semanal Conversa com o Presidente. Produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o programa foi gravado durante a viagem do presidente Lula à Bélgica. No programa semanal Conversa com o Presidente, Lula falou sobre a agenda de reuniões em Bruxelas e disse que uma das pautas mais recorrentes durante o encontro é a proteção da Amazônia. Ele apontou que vai se reunir com líderes de países que têm parte da floresta em seu território para discutir como será apresentado o trabalho de preservação na COP28, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que será realizada nos Emirados Árabes. O que a gente quer compartilhar é a exploração científica da riqueza da biodiversidade, para saber se dali a gente pode extrair produtos fármacos, se a gente pode trazer coisa para fazer indústria de cosméticos, mas, sobretudo, para a gente tentar pesquisar como melhorar a vida do povo que mora na selva. Ainda sobre as reuniões na Bélgica, o presidente apontou uma mudança de comportamento entre os países mais desenvolvidos e as nações em desenvolvimento. De acordo com Lula, os mais ricos têm incentivado a industrialização para que matérias-primas, como minérios, sejam processadas nos países de origem. O presidente ressaltou que é o momento de nações como o Brasil aproveitarem a oportunidade para gerarem mais emprego e riqueza. Qual é o nosso discurso para a União Europeia? Queremos que vocês financiem a construção das fábricas que nós precisamos para fazer esse processo de transformação. Eu achei uma evolução no discurso, né? Para você fazer emprego acontecer no seu país. O presidente também defendeu a importância do programa Desenrola, que oferece descontos para que as pessoas negociem suas dívidas e deixem de ser inadimplentes. É muito importante que as pessoas estejam libertas das suas pequenas dívidas para fazer outra dívida sempre de forma muito responsável. Lula também falou sobre o programa Mais Médicos, relançado nesta semana. Lembrou a importância de garantir o atendimento médico nas periferias e cidades do interior. O programa prevê a contratação de mais de 28 mil médicos que vão atender cerca de 96 milhões de pessoas. Reportagem Márcia Fernandes. E terminou hoje a cúpula CELAC União Europeia na Bélgica. A CELAC é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e não se reunia desde 2015. O presidente Lula aproveitou a oportunidade para ter também encontros bilaterais. Hoje ele se reuniu com chanceleres da Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suécia e discutiu temas como meio ambiente e combate à desigualdade. A situação da Venezuela também foi tema da cúpula, além do acordo Mercosul-União Europeia, que busca criar uma área comercial entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e 27 países europeus. O primeiro compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um café da manhã com lideranças progressistas em um hotel de Bruxelas. O encontro reuniu chefes de Estado e de governo da Argentina, Chile, Colômbia, Portugal, Dinamarca, Alemanha e Espanha, que discutiram a defesa da democracia, o combate à desigualdade, direitos humanos e meio ambiente. Do hotel, o presidente seguiu para a cúpula CELAC União Europeia e, durante o dia, manteve encontros bilaterais. Com o primeiro-ministro da Suécia, Lula falou sobre a produção de caças no projeto Gripen, em parceria com a empresa sueca Saab. Lula se reuniu também com os chanceleres da Áustria, da Alemanha e, pela primeira vez, com a primeira-ministra da Dinamarca. Ela sinalizou a Lula que a Dinamarca quer contribuir com o Fundo Amazônia, voltado para a prevenção e combate ao desmatamento e ações de conservação e uso sustentável da floresta. Durante a entrevista concedida pela manhã no programa Conversa com o Presidente, Lula fez um balanço da viagem ao país belga e apontou a importância de se retomar a reunião da CELAC após 8 anos. É a oportunidade não apenas de vocês fazer acordo, discutir ações conjuntas dos dois continentes, discutir política de investimento, como é extremamente importante você fazer reuniões bilaterais com os presidentes para que você discuta a aproximação do Brasil com o mundo. Eu tenho feito muitas bilaterais. Ao todo, eu acho que vai dar 8 bilaterais. Nós concluímos a pauta do Mercosul. Mas eu estou achando a reunião extraordinária, muito produtiva. A cúpula chega ao fim com um consenso entre os 60 países de que a América Latina, Caribe e União Europeia devem trabalhar juntos para promover a reforma da governança global e da arquitetura do sistema financeiro internacional. Já os países do Mercosul e da União Europeia reafirmaram esforços para concluir o acordo comercial em negociação há mais de 10 anos. Também neste último dia de cúpula, governos sul-americanos e europeus emitiram um comunicado sobre a situação na Venezuela. O documento pede que a oposição e o governo venezuelano fechem um acordo para a realização de eleições justas, transparentes e inclusivas no ano que vem, com acompanhamento internacional. De Bruxelas, na Bélgica, Vanessa Casalino. Já está disponível para consulta o resultado da lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. É importante ficar atento às atualizações das convocações. Os estudantes pré-selecionados nessa etapa do FIES têm até 3 dias úteis após a data da convocação para complementar a inscrição na página do FIES. Por meio do fundo, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades ou parte delas só depois de concluir o curso. Para saber se foi convocado, basta acessar o portal de acesso único do Ministério da Educação em acessounico.mec.gov.br/fies. O governo federal anunciou hoje mais de 3 mil vagas para concursos públicos federais. As vagas vão atender demandas de 22 órgãos e diversos ministérios. Também foi anunciada a transformação de alguns cargos de nível médio em vagas para nível superior. O impacto no orçamento anual será de R$546 milhões. O governo federal autorizou nesta terça-feira mais 3.026 novas vagas para concursos públicos. No total, são mais de 8 mil vagas anunciadas em 2023 para a reconstrução da administração pública federal. A autorização é para 2.480 novas vagas e ainda nomeação de 546 vagas em concursos públicos que já estão em andamento. O advogado brasiliense Lucas Leitão trabalha na iniciativa privada e já estuda de olho em uma das 100 vagas autorizadas nesta terça-feira para o Banco Central. O concurso que eu quero ter foco principal é o Banco Central. E principalmente para organizar meu tempo, tenho que organizar meu horário de trabalho, dividir um tempo certinho para eu conseguir focar 100% no Banco Central. Os novos servidores vão atuar em 22 órgãos e vários ministérios. Além do Banco Central, os concursos autorizados são para o IPEA, 5 ministérios, 8 agências reguladoras, carreiras transversais, como especialistas em políticas públicas e gestão governamental e de analistas técnicos de políticas sociais e outros órgãos como o IBGE e a Comissão de Valores Mobiliários, como explica a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck. A gente vai ter que ser muito criterioso aí nas áreas que vão ser priorizadas, né? E lembrando que os concursos que foram autorizados esse ano, todos vão ter previsão no orçamento, mesmo que eles, as pessoas não entrem esse ano. É muito provável que esse que a gente está anunciando hoje, tirando as áreas que já estão muito adiantadas no seu processo de fazer concursos, que vão conseguir fazer esse ano, alguns talvez consigam fazer muito no final do ano, as pessoas efetivamente entrem no ano que vem. O impacto aos cofres públicos dos concursos permitidos nesta terça-feira será de R$546 milhões. Reportagem Cleide Lopes. Televisão, celulares, notebooks, automóveis. Você sabe o que tudo isso tem em comum? O semicondutor, uma matéria-prima usada na fabricação de vários dispositivos eletrônicos. Para se ter uma ideia da importância do material, durante a pandemia, com o aumento da demanda por produtos eletrônicos para trabalho em casa, a indústria não conseguiu atender o mercado. E hoje, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e outros integrantes do governo discutiram formas de incentivar a fabricação desse insumo no Brasil. Os semicondutores são matéria-prima para a produção de chips usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos e automóveis. São eles os responsáveis por conduzir a corrente elétrica em smartphones, videogames e computadores, por exemplo. Fundamentais em várias tecnologias, os semicondutores são produzidos por poucas empresas e disputados por muitas indústrias. Para debater sobre o assunto e discutir estratégias brasileiras para o aumento de produção do componente, o governo federal organizou um seminário nesta terça-feira. O evento contou com a presença do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que destacou a atualização do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores em março deste ano. O novo PATIS, que tira todos os tributos de importação, IPI, PIS, COFINS, tudo para semicondutores e energia fotovoltaica. Então, procurando impulsionar aí áreas estratégicas da economia brasileira. Segundo o governo, o montante do incentivo é superior a R$600 milhões somente neste ano. No momento, o Brasil conta com 11 grandes empresas na cadeia de produção de semicondutores. No entanto, a capacidade é apenas para a finalização dos componentes. China, Estados Unidos e Japão disputam uma batalha global para controlar a tecnologia de fabricação de chips. Para a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dueck, a dependência de componentes importados ressalta a necessidade de incentivar a indústria nacional. É um setor super estratégico e acho que a pandemia acabou reforçando a importância da atuação do Estado de forma ampla. Também a discussão de autonomia produtiva talvez tenha sido uma das coisas mais importantes que surgiu a partir da pandemia. Justamente a gente sabe que insumos estratégicos e onde os semicondutores são usados, como os microchips, por exemplo, foi um insumo que sumiu do mundo. Isso gerou um problema mundial. A gente está tendo inflação mundial associada a isso. Então você tem toda uma discussão importante, geopolítica, econômica, que passa por esse setor transestratégico e entender que a gente precisa discutir ele de forma ampla. Outra medida tomada pelo governo federal foi instituir em fevereiro um grupo de trabalho para estudar a reversão do processo de desestatização e liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC. Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a CEITEC é a única empresa na América Latina capaz de desenvolver um chip da concepção à aplicação final. Reportagem Gabriela Noronha. Estados e municípios com obras paralisadas ou inacabadas de escolas da educação básica terão recursos para concluir os empreendimentos. Essa retomada é uma das prioridades do governo, assim como o aumento de repasses para a alimentação escolar. E hoje nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, que é presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, responsável por administrar o dinheiro para esses investimentos. Boa noite, presidente. Boa noite. Obrigada a vocês, mais uma vez aqui na Voz do Brasil. Presidente, uma das prioridades do governo é a retomada de obras na educação. Como é que o FNDE participa desse processo e qual que é o volume de recursos disponíveis? Pois é, o FNDE desempenha um papel fundamental, na verdade, a liderança dessa retomada, né, com esse diálogo com os municípios e com os estados e que propicie essa retomada, essa viabilização das obras. Hoje a gente tem quase 3.600 obras no Brasil, inacabadas e paralisadas, e para isso o governo federal está destinando um volume de 4 bilhões de reais para que essas obras sejam concluídas. E, presidente, quais são as prioridades no atendimento? São obras mais adiantadas ou as mais antigas? Excelente pergunta, porque, de fato, o que é que a gente quer? Nós queremos marcar a maior quantidade de gols possível no menor espaço de tempo. Então, óbvio, a gente vai começar com esse plano com as obras que já estão mais adiantadas. E aí a nossa prioridade nesse momento, obras que estão com execução entre 80% e 100%, elas vão ter um primeiro lugar na fila. Obras entre 60% e 80% de execução vão vir no segundo momento e assim sucessivamente até aquelas obras que, por exemplo, podem ter sido iniciadas ou pode ter sido iniciado o processo licitatório lá atrás, mas cuja execução nem começou. Presidente, estados e municípios interessados em retomar essas obras, eles devem fazer algum tipo de adesão para acessar os recursos? Há um prazo também para se fazer isso? Tem prazo. Hoje nós estamos aí premidos por uma portaria, a portaria número 82 de 2023. No Google a gente acha bem facinho os mecanismos de busca, mas o que é super importante? A gente precisa de uma manifestação dos estados e dos municípios dizendo para o FNDE que querem retomar aquelas obras. Então o pessoal já conhece o nosso sistema do FNDE, é um sistema chamado CIMEC. Quem trabalha com isso sabe, precisa entrar no CIMEC até o dia 10 de setembro de 2023 e dizer, quero retomar a obra ou não quero retomar a obra. E a gente precisa dessa manifestação para continuar. E, presidente, qual é o valor para a retomada dessas obras? O governo federal estará aportando 4 bilhões de reais para retomar quase 3.600 obras inacabadas e paralisadas, espalhadas em todas as regiões do nosso país. É só em escola de educação básica? Olha, o tipo de obras tem dos mais variados tipos. Nós temos 1.200 unidades de educação infantil, nós temos 1.000 escolas de ensino fundamental, nós temos 40 escolas de ensino profissionalizante, 86 obras são de reformas ou ampliações e nós temos mais de 1.200 quadras esportivas espalhadas também por todo o Brasil que podem ser retomadas com esse plano. E para tirar todas as dúvidas, o FNDE vai promover um diálogo virtual sobre a retomada. Quando vai ser esse diálogo e quem pode participar? Pois é, nós temos um movimento chamado FNDE Dialoga, que vai ter uma terceira versão amanhã, a partir das 14 horas, quarta-feira, né, no YouTube do FNDE. Então a gente aguarda vocês lá, vai ser uma explicitação para todas as pessoas que operam essas obras no Brasil, para todos os munícipes, as pessoas dos estados, os interessados, aqueles que queiram conhecer um pouco mais dessa dinâmica do governo federal. Presidente, uma das primeiras medidas do governo foi o reajuste no repasse da merenda escolar. E esse ano os recursos chegam aí a 5,5 bilhões de reais. E uma proposta é a implantação de um sistema nacional de alimentação escolar. O que seria esse sistema e no que ele pode melhorar o atual Programa Nacional de Alimentação Escolar? Pois é, o PNAE eu considero como o programa mais bonito que o governo federal tem hoje. Alimenta 40 milhões de crianças todos os dias. Quando a gente fala que a fome é um grande problema no Brasil, hoje o Ministério da Educação, por meio da alimentação escolar, alimenta 40 milhões de crianças e adolescentes, enfim, quem frequenta a educação pública nesse país. É uma coisa extraordinária. E a gente quer avançar. A gente quer ter mais agricultura familiar, a gente quer ter mais participação.